Quero menos sangue, mais vida, mais noite, mais dia. Menos gangue, mais rima, mais vez e poesia. Quero aluno e professores, menos dramas e prisões. Eu quero luz, eu quero flores, libertar os corações. Eu quero menos milícia e matança, menos malícia nos olhares das crianças. Quero mais sinceridade, amor, justiça pra quem deve. Eu quero ter liberdade, eu quero luz pra quem escreve. Eu quero menos polícia atirando nas favelas. Sei que a dor triplica, vai invadindo as vielas. Eu quero mais sorrisos, muito mais beijos e abraços. Quero amigos, quero manter nossos laços. Eu quero pisar na grama, andar no chão de pé descalço. Eu quero ver menos tragédia, menos olhares falsos. Eu quero ter uma família, beber água da fonte. Eu quero abrir todas as portas, ver além do horizonte. Não quero depender de ninguém. Caminhada, eu quero uma multidão andando juntas de mãos dadas. Quero menos droga, menos treta, menos pânico. Quero mais prudência, menos morte nesse trânsito. Eu quero menos briga e intriga, pai ausente. Eu quero ver você dizer que a vida é o maior presente. Eu quero ser mais que querer, quero ver o amanhecer. Quero planta pra colher, eu quero ver o filho nascer. Eu quero Deus no meu trajeto, não quero tanto drama. Quero muito mais projetos, quero sair dessa lama. Quero mais do que ontem, ser livre de verdade. Eu quero menos grade, mais poesia dentro da cidade. Eu quero sonhar acordado e não ter hora pra dormir. Meu amor multiplicado e toda mentira sumir. Quero menos fome e abandono nessa terra. Quero mais justiça, mais respeito, menos guerra. Não quero depender de ninguém. Deixa eu viver, que hoje eu tô bem, tô bem, tô bem. Hoje eu tô bem, me deixa viver. Me deixa viver, que hoje eu tô bem.